Panamia 310, chama Recife. 12685, alterna 12545, 6310. 12685, alterna 12545, 6310. Dando 060 para o 050, 27822. Afirmativo, desce até o 50. É o 50, mantém a proa. Tem a proa. Reassume Duna, 3 mil pés, confirma, 2 mil pés, autorizado ele. 2 mil pés, Duna, autorizado ele. 2, obrigado. Voo 096, chame o centro Recife, frequência 12085, até 2545. 2085, 2545, obrigado, boa noite. Estabilizou, visual azul 4298. 98, autorizado no MLS, chama por instalador. Ano 8, décima 95. É 1895, senhor. 2782, está autorizado no MLS, reporte no localizador estabilizado. 82, reporte no localizador. Tendo M3 no 3, desce para 3 mil pés, está livre da restrição. Número 3 na aproximação, reporte localizador. 3 mil livros da restrição, reporta estabilizada na minha 3M3. Tudo 782, reduza para a velocidade de aproximação. Vai reduzir, 82. 3298, tem livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, pista 10, azul 4298. Estado de 12. Paquistan 3895, com fim 4 horas e 10, 107. 3815, taxi à Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 012, no voo. Índia 1895, ponte espera, boa noite. 3895. Boa noite. Salvador, boa noite, tá 3895, visual coronave na final, ponto espera, tá pronto. Então 3895, ciente, duas aeronaves na final, manter o ponto de espera aguardando. 3895. Oxenem é 3.3, disse para 2003, autorizado em GDF, reporte localizador. Para 2000, autorizado, reporte localizador, Oxenem é 3.3. A possibilidade de o 6.3.3 voar direto externo com a velocidade reduzida? Sérvia pro 145. Pode ser 145. Passo direita, esquerda na 145, estou localizando. 145, Oxa, 2782? Ativo no 895, composto. 895, obrigado, uma boa noite, um bom serviço. Salvador, muito boa noite, o 2782 Azul, na curta final, baixar para lado. Gente, o Azul 2782, continua a aproximação, já avistado, aguardo informação de pista livre. Fazendo pista livre, 82. Salvador, boa noite, Azul 4298, Azul 4298, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4298. 82. Estabilizou o Xenem 63 no 3. O Xenem 63, autorizado sinal LS, agora cujo no 895 ponto. 2895, obrigado. Salvador, boa noite, o Xenem 63 no 3. O Xenem 63 continua aproximação, já avistado. Aguarda a informação de pista livre. Azul 2782, libera a direita, solo 121, no decimal 1, no solo 09. Direita, 21, azul 2782, boa noite. Alô, Salvador, uma boa noite, azul 2782, visão. Xenem 6313, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 039. Livre pouso, Xenem 6313. Então, 3895, visual com Airbus da Avianca, final do no zero. Afirma, 3895. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceiro no zero, então 3895. Depois do Xenem ali, mantém, 3895. Oceaner 6313 no solo 12. Libere a direita, solo 121, décima 1. Libere a direita, solo 211 na Oceaner 6313. Salvador, boa noite, hoje é 6313, livrou. Escolar, 040 grau, 039. Usar decolagem, pistão no zero, tá 3815. Salvador é o azul 4235 com informação certa. Feito azul 4235, fazendo identificação. Mantenha a curva de Alagoinhas para segurança na estação. 4 mil pés, o assistir ao time em Salvador no 012. Chame o controle em 120, décima 8. 308, tá 38, não sei. Boa noite. Controle Salvador, tá 3815, passa mil pés. Foi 3815, contato radar, Cuba, e uma. Zero no perfil, na saída da. Confirma pro TAM 3815, senhor, saiu tudo cortado. Tube mantém o nível 340, subindo via, chegada, saída da EL. Saída da EL, via 340, TAM 3815. Thank you. Delta 3895. Salvador, tá 3895. Oi, tu. 3895, prossiga. Vamos passar a coordenar com o centro da Recife, pro de Mótima. Agora, só um minutinho. Obrigado. Controle Salvador, 2890, via 98 para 0, para 180. Boa noite, Rio 98 no zero, identifique, chegada Bonf, desce para o nível de voo 050, altímetro 1012. Próximo 4235, pode prosseguir a descida? É 4000 pés, ajuste 1013 agora. Casa 1013 até 4000, ajuste 4235. Libera a velocidade, né? Bom, espera. Espera. 3895, o centro autoriza direto o BAV. Vamos lá, então. O BAV, 3895, obrigado. Controle, 1-2-1-0. Prossiga, Rio. Está ali, meu Deus, você está ligado? Livre das restrições, só atente para a velocidade, que tem um tráfego em 12 horas, está 20 milhas à frente, passando no nível 150. Azul 4235, desça para 2000 pés, altímetro no 012, está autorizado LF, reporte localizador estabilizado. Casa no 012, até 2000, reporta estabilizado, autorizado aqui verdadeiro. Azul 4235. E o 98 no 0, está autorizado até 3000 pés, o ajuste altímetro no 012. 3000 no 012, o 98 no 0. Eu 346, aciona identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste altímetro 0012. Então, 4 mil pés, Então 3815, pode chamar Recife, frequência 1251, alterne 3325. O 9810 desce para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador, permanece no 0128. 2 mil, autorizado LS, reporte localizador no 0128, 9810. Boa noite, a XNM 6224, acione identificação, Star Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste no 0128. Mari, ajuste no 050, ajuste no 0128. Autorizada por Odimari, o Xené 6224. Autorizada por Odimari, 0050, confio em hoje. Blizzov estando azul, 4235. 4235, autorizado sinal LS, agora com a torre 1895. 1895, com a torre, 4235. Torre Salvador, azul 4235, avistando 2 milhas para o stand. Azul 4235, avistado. Cheque o trem embaixo, travado. Mas já travado, azul 4235. Autorizado pouso, 030 grau, 039. Livre pouso, azul 4235. Confirmando, tem livre pouso mesmo, o 4235 da Azul? Afirmo. Autorizado pouso, 030 grau, 039. Livre pouso, Azul 4235, obrigado. Fala para a conta. Via 313, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pendulono 0, saída da El e da Motiva. Decolada 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5-0-6-6, coteja. Autorizado 360 para Guarulhos, saída da El, Leda Mótima, pós Upper Zulu 10 até Taubaté. Controle 1-2-0, decima 8, transponder 5-0-6-6, chamar 6-3-1-3. Cotejamento correto, para flashback de manhã. Chamará. Estabilizando o localizador, o 9810. E o 9810, autorizado final LS, agora com a torre 1-8, decimal 95, seu homoposto. 8-95, obrigado, até daqui a pouco. Bom, 1-2-9, corrija, 1-2-4-6, está autorizado final LS, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 1-0, 1-2, reporte localizador estabilizado. E o, corrija, gol, 1-2-4-6. 2 mil pés com 1012, reportagem estabilizada, bom, 2435. Azul 4235, no solo 33, livre à direita, chame o solo em 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, Azul 4233. Solo Salvador, Azul 4235, livrou na sua. Acione identificação, desça para 4 mil pés, chegada a Bonf, 0012 ajuste. 9810, cheque o trem, livre pouso, 020 graus, 049. Abaixada e travada, autorizado, pouso 9810. Aproximando a Juliette, o Azul 4235. Taxi via Juliette, portão número 9. Juliette 9, Azul 4235. Salvador, bom dia, baixo 9, 80, sessão marcou alta. Tem um pouco sutil, mas. Autorização Recife. Afirma, autorizado Recife, nível 350, via Pendulu 17. Saída Pouca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda. Controle 120, decimal 8, aciona 5072, proteja. Good evening, this is Europa 084. Great, and we are ready for ATC and ready in 5 minutes for Pusana Sun. Roger, clear to Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Pouca departure, Z-bar transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5067, read back. Okay, we are clear to Madrid, flight level 390, then Upper Zulu 10, Upper November 175. And ground, tower 120 decimal 8, airport 5067, and after departure will be left hand to Pouca Hano and Kipa. Roger, after Natal, Upper November 873. After Natal, Upper November 873, sorry, Europa 084. Read back correct, call ready for push and start. I will call you already, Europa 084. Solo Rio 9810, livrou na sua escuta. Rio 9810, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, muito obrigado. 9810. estabilizado, igual 246, localizador. 246, agora com a torre, 1-8, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. O Xenem é 224, desça para 2 mil pés, só autorizado final IF, reporte no localizador estabilizado. O Xenem é 224. 2 mil pés reportará no localizador. Salvador, 246 da Gol, muito boa noite. Quantos minutos, né? Gol no 246, cheque 3 de pouso, autorizado, pouso. 030 graus, 039. Baixo travado, livre pouso, Gol 246. Boa noite, Gol no 888, acione identificação. Está autorizado chegada a Bonf e descida até 4 mil pés. O ajuste altímetro no 0 ou no 2. É o número 4 na aproximação, Gol no 888. 888, estamos até o 0 4 mil. Número 4 na aproximação. Estou exigindo redução de velocidade ou estou adaptando a velocidade? Não, pode continuar com essa velocidade. Não tem problema, o tráfego que eu precede já está com mais de 30 milhas lá frente. Rio 5972, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Rio 5972. 2062, pelo 624, está autorizado LS, reporte estabilizado. Gol no 246, no solo 43, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direito 21, obrigado. Fiz 178, boa noite, aciona identificação, desça até o 050 e está armado. Boa noite, Taxi Alfa, reportante da Juliet. Alfa, Juliet, Gol. Com a pista, o Xané 6224. Vai se acertar agora. 6224, está livre, LS. Agora com a torre, 1-8, decimal 95. Então, bom pouso, boa noite. Obrigado, até já. Oi, Salvador, o Channel 6, às 24, Canaã 6224, cheque o trem, autorizado pouso, 030 graus, 039. 024, vem sua nota. Zero 084, we are ready for push and start. 084, cleared for push and start, call ready for taxi. See push and start, I call you ready for taxi, Europa 084. 1246, taxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2. Só reconfirmar o vento 624, gentileza? Confirmo, 040 graus, 039. Muito Estabilizando o visual, Rio 5, 9, 7, 2. Rio 5, 9, 7, 2, autorizado o sinal ILS, agora com a torre, 1, 8, 9, 5, tomou pouso. 18, 9, 5, obrigado, daqui a pouco. R6224, no solo 247, libere a direita, solo 121, décima 1. 2, 1, décima 1, nada certo. Oi, Salvador, boa noite, Rio. 5972, sul ILS. Rio 5972, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Gente, trem baixado travado, aguardando autorização de pouso, Rio 59. Taxi Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette. Siga 3178. vetor, vou indo na proa 050 até interceptar o localizador 3178. Ativo, vai descer para 2 mil pés, o ajuste no 012, reposto estabilizado no localizador 3178. Europa 084, we are ready to taxi. Europa 084, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight, QNH 1012. Okay, India Alpha, hold for runway 10 and call tower 118.95, Europa 084. Tamiya 2-4, mantém posição de da Juliette. Rio 5972, no solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 1. Solo 121, no solo, Rio 5972. Solo Salvador, boa noite, Rio 5972, livrou nosso escudo. Boa noite, Rio 95972, táxi de Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, Rio 5972. Tamiya 224, após a Europa, segue via Juliette, portão número 3. Para 4.000, fugando 888. 888, está autorizando até 3.000 pés, altímetro no 012. Fugando 12 até 3.000, 888. Oito direita na prova 060 para interceptar o localizador, 3.178. 6313, coordenação para a equipe de solo, faz parada da aeronave da companhia, no portão número 3, autorizado para inspecionamento, chama para o táxi. Ok, após a passagem de parada, aeronave 3, já autorizado para o táxi, 3 horas. Voo no 888, subvetor, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Certo, presente proa, limite ao localizador, 1888. Estamos 34 para 0. Está livre para baixar para 2000? E o Gol no 888, afirmativo. Mantendo a proa, está autorizado 2000 pés, o ajuste nível 2. Certo. Mantendo a proa, 2000 pés, ajuste nível 2. Para a pushback. No 888, para interceptar o localizador, esquerda na pro 140, desça para 2000 pés, 1012 mais isso, reporte estabilizado. 880, baixando já para 2000, reportaremos estabilizado o 1888. Passou 78, autorizado final LS, agora com a torre 1895. Torre Salvador 1895, obrigado, Torre Salvador 3178, boa noite. 3178, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Cheque de pouso está baixado e Europa 084, airborne at 57, contact Salvador Approach Control 120.8, bye bye. 120.8, Europa 084, good day. TAM 3178, autorizado pouso, 040 graus, 03 nós. Embaixo travado? Afirmativo, autorizado pouso no 003178. Oi, Salvador, boa noite. Esse é o Gono 888, nós estamos. Uma milha de Guna. Gol no 888, boa noite, número 2, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Cheque o trem, já está recolhido, agora do autorização. Seu estilo, Europa 084. Ei, Maria, o climb maintain level 370, Europa 084. Ok, 370, Europa 084. Puxa, né, 6313, mantém a ponto de espera. Vai, mano. Zero, restrito. Ok, se faz zero inicial, Europa, zero, five, zero, e faz zero. Se Affirmative. Enche, aguarde autorização de pouso. Gol 1888. 883, agora já está baixo. Está 3178 no solo 59. Libere à direita, solo 121, décima 1. Agora na última direita, solo 121. Salvador é o 5001 da Azul com a programação alfa. Terminação Guarulhos 300. O 5001, aguarde cópia. Aguarde cópia, poderia informar a presença, por gentileza, para ter certeza que está vindo o Luna Zero? Já é o Leda Mótima. Aí, já é o Leda Mótima, obrigado. No 888, pista livre, autorizado pouso, 040 graus, 049. Autorizado pouso, com 888.